Portal do Arrocha. Gosta de aventura, assanhadinha, gostadinho, pula, pula. Ela piscou pra mim e eu já me liguei. Tu quer brincar, gatinho, então desce pro play. Tu quer brincar, novinho, então desce pro play. Vem na montanha russa. Senta, desce, sobe, vai e balança o bunda. Tu senta, desce, sobe, vai. Senta, desce, sobe, vai balançando a bunda. Senta, desce, sobe, vai balançando a bunda. Esse é, desce, sobe, balançando a bunda. Esse é, desce, sobe, balançando a bunda. Esse é, desce, balançando a bunda. Solta o som de qualidade, senhora. Que é isso, hein? Que delícia. Gostadinho, pula, pula. Ela piscou pra mim, eu já me liguei. Tu quer brincar, novinho, então desce pro play. Tu quer brincar, novinho, então desce pro play. Vem na montanha russa. Senta, desce, sobe, vai balançando.